Agora, o seu rádio entra no clima da verdadeira música sertaneja. Programa Brasil Caboclo. Os grandes clássicos da música sertaneja. Os grandes nomes e os grandes sucessos da música sertaneja de raiz. Programa Brasil Caboclo. Agora, no seu rádio. Olá, minha gente, bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa Brasil Caboclo. O melhor da música raiz, o melhor da música sertaneja classe A do passado, para você matar a saudade com a gente. Durante duas horas, Luiz Fernando estará juntinho de vocês, produzindo e apresentando este programa. Eu peço licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho. Você que está se preparando para trabalhar, você que já está trabalhando, bom dia, minha gente. Carinho especial estar juntinho de vocês. Vamos, sem perca de tempo, abrir o nosso programa de hoje com dois sucessos. Eu trago eles, o Cacique e o Pajé. E logo na sequência tem Zico e Zeca. Brasil Caboclo. Sou bem sabido e sou viajado, já conheço bem os 22 estados. No lombo de burro, lidando com gado, peão muito pobre, mas sempre honrado. Só fui camarada, nunca fui patrão, mas um belo dia tive o meu quinhão. Do Rio Grande do Sul recebi um chamado pra ir com urgência. Venha preparado. Quando lá cheguei, fiquei encantado. Era uma gaúcha dos quatro costados, viúva bonita, cheia do dinheiro. Moço, eu te quero pra ser meu herdeiro. Que gaúcha linda, era um pancadão, ficou sendo dona do meu coração. Casei com a viúva cheia do galpão, pensando no gado e no fazendão. O pobre precisa dessa proteção, quem era empregado hoje é patrão. Que vida feliz que eu levo agora, dinheiro bastante de uma boa senhora, pois eu me casei pra viver na glória. Eu agrado ela, ela me adora, sou dono de tudo, nada me amola. Se ela fizer fiasco, me viro por fora. Caboclo. Certa vez uma caneta foi passeá-la num sertão, encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão, e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão. Disse a caneta pra enxada, não vem perto de mim não. Você tá suja de terra suja do chão. Sabe com quem tá falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve no

Caneta tem 7 palmos de altura. A mulher descanelada tem uma linda figura. Tira fogo na calçada, no rampão da ferradura. Com a morena te ligada na garupa faz figura. A mula fica enjoada, pisa só de andadura. O ensino na criação, veja quanto que regula. O defeito do mulão eu sei que ninguém calcula. Moça feia e marmanjão na garupa mula pula. Chega a fazer cerração todos pulos dessa mula. Cada muda de feição, sendo preto fica pula. Eu fui passear na cidade, só numa porta que eu dei. A mula deixou saudade no lugar onde eu passei. Mulão de qualidade, 4 pontos eu me enjeitei. Pra dizer mesmo a verdade, nem satisfação eu dei. Foi dizendo boa tarde, pra minha casa voltei. Cortei a mula no pasto, veja o que me aconteceu. Uma cobra venenosa minha mula mordeu. O veneno dessa cobra a mula nem se mexeu. Só durou umas 4 horas, depois a mula morreu. Acabou-se a mula preta, que tanto gosto me deu. Brasil Caboclo, um programa feito pra você, por você. Falaram que sou violeiro, catireiro e bom compositor. Tudo isso eu vivo fazendo, mas estou sendo um sofredor. A respeito do meu casamento, eu já tenho sofrido um horror. Me casei com mulher tão ciumenta que até me comenta tirando valor. Ela vive só me atormentando e falando que me tem amor. Nos fandangos que eu vou cantar, ela vai, seja lá onde for. Tudo isso ela vive fazendo só pra ver se sou conquistador. Com as moças, se eu bato prosa, ela fica nervosa, que até perde a cor. Desde o dia que eu me casei, comecei a sofrer amargor. Se eu morresse naquele momento, para mim era um grande favor. A vergonha que eu tenho passado, do meu rosto não sai o calor. Na ruindade ela bate o recorde, só Deus é

acompanhava as festas do divino. Passei Pouso Alegre quando o trem apita. Daí a pouco tempo chego em Santa Rita. Vivo em Itajubá, cidade bonita, que é do sul de Minas, o cartão de visita. Fui pra Campo Belo, vi cristal de rocha e topázio amarelo. São João de Rei tem ouro singelo e tem sua história, tempo do castelo. Gostei de Corvelo e também de Corinto. Tá de Montes Claros, saudades eu sinto. Em Sete Lagoas, juro que não minto. Fiquei encantado, seu povo é distinto. Corações, eu fiz serenata, Cassi Guaxupé, Lagoa da Prata, em Passos e Patos fiz uma cantata, também viajei na zona da mata, eu gostei da zona, Triângulo Mineiro, tem moça bonita e tem muito dinheiro, onde se reúne todo o zeluzeiro, pra mostrar o galo campeão brasileiro. Juiz de fora, ninguém tem fadiga. Terra de progresso, seu povo é o que eu diga. Passei Diamantina, Varginha e Formiga. E a velha Ouro Preto de beleza antiga. Nesta minha moda que ninguém se afronte. Eu gostei da terra dos Santos do Monte. E não é preciso que ninguém me conte. E seu coração é Belo Horizonte. Fechando o nosso segundo bloco de hoje, a dupla Palmeira e Luizinho nos trouxe a canção Chão de Minas. Antes, o Sulino e o Marroeiro, Laço Justiceiro. Estamos aqui, meus amigos, com o nosso Brasil Caboclo nessa manhã gostosa. Nessa manhã, você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho, você que nos ouve pelo rádio ou pela internet, não tem nenhum problema, hein? A gente está por aqui, que nós estamos felizes em estar juntinho de vocês. Daqui a pouquinho eu trago mais saudades do sertão para você. Estamos de volta, meus amigos, com o nosso Brasil Caboclo nesta manhã. Muito bom dia para você que está ligadinho com a gente. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Vamos acordando, vamos levantando, ó. Tempo passa, não dá para esperar, hein, que o patrão... vence a hora do trabalho aí, você tem que chegar lá e trabalhar e não tem acordo, tá? Não tem jeito, é um acordo terrível esse, hein, meu filho? Não brinque em serviço, não, vamos trabalhar, vamos acordar, que a hora passa e chega no dia 10, seu salário, ó, tá pequenininho, né? É isso aí, o Brasil Caboclo acordando você, transportando você no mundo maravilhoso da música sertaneja, da música de raiz. Eu trago agora o Abel e o Caim. Na sequência tem Silveira e Barrinha. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Lá dos campos de batalha, o Pracinha escrevia pra sua noiva contando a saudade que sentia. Como era examinada todas as cartas que saía, mandava boas notícias, a verdade não dizia. Um dia chegou uma carta, estava escrito Lourdinha: eu estou bem de saúde quando ler estas linhas. Por não ter outro presente junto com esta cartinha, vire o selo desta carta e guarde por lembrança minha. Tirou o selo e por baixo com sangue fio assinado: estou sem as duas pernas num hospital internado. Lourdinha foi na capela rezar pro seu bem-amado. Deus mandasse ele, mesmo que fosse aleijado. E quando a segunda carta a Lurdinha recebeu, tirou o selo depressa, com espanto percebeu. Embaixo não tinha nada, rasgou o envelope e leu que num hospital de guerra o seu amado morreu. Lurdinha ficou doente, pouco tempo mais durou. Dois selos tão pequeninos destruiu tão grande amor. O primeiro trouxe o sangue com que seu noivo assinou. E o derradeiro envelope foi a morte que selou. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Percorreu o Brasil inteiro, quero ver todas as belezas deste torrão brasileiro. Vamos atravessar a fronteira, meus amigos. Vou até o Rio Grande pra tomar o chimarrão. Tenho sangue de gaúcho, meu pai é de Jaguarão. Muitos dizem que eu sou gaúcho, mas não sou gaúcho não. Eu não nego meu estado, eu sou mineiro por razão. Mas quem diz que eu não sou mineiro? Sou mineiro do quadro tostado, não deixo nada enrolado, moça. De São Paulo ao Paraná, levei 27 horas no meu burrão afamado, que não precisa de espora. Lá em Santa Catarina, foi passando sem demora. Gauchada, estou chegando, eu sou mineiro lá de fora. E São Paulo é progressista, em Minas Gerais. Terra boa, moça. Fiquei tempo no Rio Grande, naquele estado afamado, só tomando chimarrão, comprando e vendendo gado. As gaúchas perguntaram, natural do meu estado, respondi no pé da letra, eu sou mineiro apaixonado. Vamos embora, minha gente, percorrendo o Brasil. Minha viagem de volta, passei em Piracicaba. Eu levei mais de um dia pra chegar em Toyotaba. Comigo eu trago um ditado, é em Deus e pé na taba. Orgulho ser brasileiro e ser filho de Uberaba. Vamos terminando, minha gente. Meus amigos, vamos arrematar, moçada. Nós ouvimos aí o Silveira e mais o Barrinha com a música Mineiro de Uberaba. Canção bonita, hein? Muito linda essa gravação aí. Tivemos antes o Abel e o Caim com Selo de Sangue. Estamos apresentando para você o nosso Brasil Caboclo. O baú da saudade, o baú da recordação está aqui presente todo final de semana, 2 horas, com o melhor da música de raiz. Vamos continuar viajando? Vamos continuar com música? Tá aí o Zé Carreiro e o Carreirinho. Na sequência tem Flor da Serra e Santiago. Fui cantar numa festa em terras estranhas. Cortemos atalho por trás das montanhas. Lá já me disseram, vocês não estranham a notícia daqui que vocês dois apanham. Pois o tar desafio tinha fama tamanha, os homens chegaram contando façanha, diz que é mais de 100 desafios que eles ganham. Afamado e valente, tava esparramado, de espora e bombacha e o peito empolado. Falando tão grosso, tão entusiasmado, um chicote no braço e o 30 do lado. Me pediu que eu cantasse um verso dobrado, batia a viola bem arrepicado, saudei o festeiro e todos os convidados. Pois tiraram a viola de um saco de meia, mocinha, falaram que viola mais feia. Entraram berrando que nem uma sereia, umas moda gritada que doía as orelhas. Pois pensou que com berro nós já desnorteia, falaram burrada uma hora e meia, cantava dançando igual porca na peia. Eu chamei o festeiro dentro do salão, o senhor não repare da nossa expressão. Desafio numa festa é boa diversão, mas eu não gostei desses dois porgazão. Eu notei que estes homens não têm instrução, maltratar um colega sem haver razão, eu preciso lhe dar uma boa lição. Esse mulato gordo eu comparo o morão, e esse magrelo uma mão de pilão. O que tem a voz grossa eu comparo um trovão, o da voz mais fina eu comparo um rojão. Que sobe um pouquinho com muita aflição, vai soltando fogo, fazendo explosão, e no fim os dois vêm arrebenta no chão. Este foi um dos versos dos mais inferior, não dei mais descanso pros dois cantador. Não sou estudado, não sou professor, mas sei meu lugar e também dá valor. Não desprezo ninguém, muito menos senhor, que vem de tão longe fazendo furor. Olhei no salão, não vi mais os cantores. Programa Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. Sou filho do norte do meu Paraná, nascido e criado lá em Cambará. Lugar de riqueza, miséria não há. Quem quiser dinheiro é só trabalhar. O paranaense do sul ou do norte é bem decidido, é rijo, é forte. Enfrenta o perigo zombando da morte, cortando madeira, fazendo transporte. Cornélio Procópio também tem fartura, sua terra vermelha tem agricultura, seu povo feliz tem muita cultura, tem cada morena que é só formosura. Esta região não muito distante tem outra cidade, futuro gigante, sua terra se vende a peso de diamante, seu nome é da história, linda bandeirante. Chegam boiadeiros com gado de corte, gado leiteiro, fazendo negócios muito rendoso, levando a goiaca cheia de dinheiro. Essa terra é boa, não é por falar, só não acredita quem não foi por lá. Aqui tão distante vivo a recordar das noites de lua lá de Maringá. Capital do Norte, dizem que é Londrina, eu relembro Santo Antônio da Platina. Em Jacarezinho tem cada menina que tem o valor da libra esterlina. Cantei em Cambé, mandei Jundiaí, lá em Arapongas eu me diverti. Paraná do Norte, terra em que nasci, fiz minha homenagem, vou me despedir. Nós ouvimos aí o sucesso com Flor da Serra e Santiago, a música Paraná do Norte. Tivemos também o Zé Carreiro e o Carreirinho com o Mulato Gordo. É uma satisfação imensa nós estarmos no ar conversando com você, trazendo aqui o Baú da Recordação. O que há de melhor na música sertaneja verde e amarela está presente aqui no nosso programa Brasil Caboclo. Eu trago agora dois sucessos para que a gente possa continuar transportando a nossa viagem, a nossa recordação, as nossas emoções. Tem a dupla Brasão e Brasãozinho. Logo na sequência tem Nhô Belarmino e Nhá Gabriela. Programa Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. Comprei um caco chapeado e uma baldana macia, um cochinil dos brancos pra minha besta Rosia, um peitoral de argolinhas e uma estrela que brilha. Fui dar um passeio nela só pra ver o que acontecia. Oh, minha gente, aí é que tá a moçada boa. Quando entrei na cidade, com a besta toda enfeitada, o povo todo da rua parava em pé na calçada. E as mocinhas que passavam olhavam admiradas. No meio delas vi uma que me prendeu numa olhada. Os homens admiravam o mulão de qualidade, as mulheres que amavam nesse peão apaixonado. Que morena tão bonita, nunca vi mulher assim. Pra onde eu me virava, via ela olhar pra mim. E ao ver aquela flor parecida com jasmim, eu pensei comigo mesmo, vou levar pro meu jardim. Oh, minha gente, esta flor é bonita de fato, moçada. Eu andei mais um pouquinho e da besta me apiei. E chegando perto dela, lindas coisas eu falei. Ela então me respondeu, se é por causa que olhei, você está muito enganado, foi da besta que gostei. Você está muito enganado, foi da besta que gostei. Brasil Caboclo. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. E o sol já vai entrando e as saudades vêm atrás. E o sol já vai entrando e as saudades vêm atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. We'll be right back.

Caboclo. Fechando este bloco do Brasil Caboclo, você ouviu o Pardinho e mais o Pardal, com a música que foi um grande sucesso dessa dupla, Menino da Tábua. O Menino da Tábua, música bonita, hein? E o Palmeira Ibiá nos trouxe uma gravação da RCA de 66, Disco Voador. Estamos apresentando aqui o programa Brasil Caboclo para você, nessa manhã gostosa, nessa manhã

cantar. Uma saudade é dor que não consola. Quanto mais dói, a gente quer lembrar. Você também não sabe o que é saudade. Uma lembrança você nunca sentiu. Pois esquecer às vezes tenho vontade. Essa vontade o meu peito feriu. Brasil Caboclo, um programa feito pra você, por você. Puxa, pai, safanero. Dona Chiquinha toda enciumada, tá enamorada do Chico Mané. Ela não sabe que ele é casado e vive atrapalhada com filho e mulher. Essa maluca vive enfeitiçada, não tá conformada, vem ficar solteira. É iludida, pensa que é mocinha, tua velha caduca, mas é regateira. É iludida, pensa que é mocinha, tua velha caduca, mas é regateira. Dona Gertrude fez um mexerico, falou da Chiquinha pra mulher do Chico. E a confusão já está formada, pobre da Chiquinha tá atrapalhada. E a confusão já está formada, pobre da Chiquinha tá atrapalhada. Ô, velha danada, não quer ficar pra solteirão. Chico Mané era um bom marido, mas perdeu o sentido e se apaixonou. E a Chiquinha, sem saber de nada, ficou assanhada pelo seu amor. Pobre do Chico está delirando e o seu coração pra Chico entregou. Mulher do Chico ficou tirica, toda apavorada e o pau quebrou. Mulher do Chico ficou tirica, toda apavorada e o pau quebrou. Nessas alturas Chica descobriu que o Chico Mané tem filha e mulher. Dona Chiquinha perdeu a alegria, acabou em crente e ficou pra titia. Dona Chiquinha perdeu a alegria, acabou em crente e ficou pra titia. Eu trouxe para você aí a dupla Pirapó e Cambará com a música Dona Chiquinha. Tivemos também aí o Tunico e o Tinoco com a música bonita. Eu gosto demais dessa música. É o Mourão da Porteira. Os saudosos criadores e reis do pagode é que abrem a nossa próxima sequência. O Tião Carreiro e mais o Pardinho. E logo na sequência tem também eles que já se foram. Cascatinha e Nhana. O programa do sertanejo, Brasil Caboclo. Aqui você acorda no clima do campo. Brasil Caboclo. Caboclo. Quem fugiu do laço tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta.

seu berrante na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Barulho de trovoada, coriscos em profusão, a chuva caindo em cascada na terra fofa do chão, virando em lama, poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão, poeira entre meus olhos, não vivo zangado não, pois sei que quando eu morrer, meu corpo irá para o chão, se transformar em poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão, poeira do meu sertão, poeira, poeira do meu sertão, poeira. Encerrando o nosso Brasil Caboclo de hoje, eu trouxe o Du Glacial com Poeira. Antes, o Nonô e Naná com Uma Casa de Caboclo. Meus amigos, é uma pena, nós estamos finalizando por aqui mais uma edição do nosso Brasil Caboclo. Queremos agradecer você pelo carinho, queremos agradecer você pela sintonia, por estar com o radinho ligado aqui no nosso programa. Semana que vem a gente volta com muito mais recordações e muito mais saudades para você, se Deus e Nossa Senhora da Aparecida nos permitir. Um excelente final de semana para vocês, muito obrigado pelo carinho, uma ótima semana de muita paz e muita harmonia. Um grande abraço para você e tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.